Chego yo que fui, que fui, que veneno. O nosso amor, que coisas te conto. Quem te mentiu a respeito de mim? Quem foi que inventou histórias para nos pôr assim? Já percebi, alguém quer o que é meu. Quero-te a ti e o alvo vou ser eu. O teu ciúme sem tréguas, sem perdão, fez extinguir o lume da nossa união. Tudo foi por ciúme, foi. Fizeste mal, amor, não confiar em mim. Tudo foi por ciúme, sim. Tudo foi por ciúme, foi. O teu sexto sentido desta vez errou. Então assume. Tudo foi por ciúme. Por ciúme foi. Sucesso, passa aqui.

Let this be.